Promoção DJ Lip no beat. Artefato Produções. Tô suave no rolê, fechado com os parceiros, é. Fazendo um freestyle de olho nas mulheres, na picadilha, né? Sempre mantendo a elegância, Maria Mike me dá ânsia. Meto o pé e os gambé fica puto, racha de ponto. Asfalto, tributo, luto, assalto, conduto bruto. Do fruto, conduzo, fico ofegante. Cruzo o diamante, a meta sempre adiante. Pelo Passat, possante, ninguém quer ser figurante. Eu tô ligeiro, vivo pro jogo, mais um guerreiro, que toca fogo no busão. E não dá fuga, dialoga e não aluga. Olho aberto pra beber e me afastar do sanguessuga. Conheço uns pedra 90 que faz um 10 sem din. Um goró, a bola 8 no boteco, enfim. 4x4 na rima, São Paulo é tipo 300. De moletom eu vou pra rua ouvindo outros 500. Sou só mais um militante, não gosto de militares. A guerra segue adiante, tirando vida dos lares. Extermínio constante, mas só em baixos patamares. Matança em todas quebradas que não são mais bons lugares. Meu som não é padrão, pode até ser padrão de empregado, de patrão, mas nunca será pra João. Para Eva, para Adão, para Deus peço perdão, mas só fico paradão. Se parar em um caixão, mil caíram ao meu lado, desistiram no caminho. Tô pronto pra enfrentar 10 mil porcos sozinho. Pego o terço pra atuar, fortaleço a proteção. Eu vim pra tumultuar, fechado com interpretação. Quatro moleque chave, a meta é o gol e não a trave. O osso ainda é funk, no groove e no grave. Na função sem entrave, gangsta original. A todos que estão de verdade, esse é o meu salve geral. Salve, Batalha da Leste. Todos que começaram no rap antes, junto e vão começar depois de mim, certo? Sempre com compromisso. Interpretação: Ajax, CK, Fal, Wallace, beleza total. Salve também pra todos que esperaram esse nosso trabalho, confiaram no nosso trabalho, certo? Valeu pro rap, fortaleceu nós, Negui, PKQ, Cássio Frio no bagulho.